até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não, não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso falho me faz.